violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Villa-Lobos, terceira parte. O gênero do concerto para violão e orquestra já tinha precedentes no século XIX, mas é a partir de 1939 que um verdadeiro repertório surgiu como veículo para a carreira de grandes virtuosos do violão como Segovia, Narciso Yepes ou Julian Bream. A última década da vida de Villa-Lobos foi dedicada a uma série de obras feitas sob encomenda, visando principalmente o cenário americano. Foram meia dúzia de sinfonias, concertos para gaita, harpa, cello, 5 concertos para piano e este único concerto para violão, escrito como de hábito para seu amigo André Segovia. Há rumores de que a ideia inicial de Villa-Lobos era compor um concerto para violão e conjunto de percussão, mas não é difícil imaginar o arquiconservador Segovia vetando tal extravagância. O concerto, completado em 51, desapontou Segovia. Trazia o título de Fantasia Concertante e Segovia esperara por um concerto de verdade com cadência para que ele brilhasse. Villa-Lobos esperou até 55 para escrever essa cadência, sob os insistentes pedidos de sua companheira Mendinha, e tipicamente não alterou em nada os movimentos já escritos. A fantasia com cadência foi rebatizada Concerto e estreado por Segovia com a Orquestra Sinfônica de Houston, no Texas, no dia 6 de fevereiro de 56, sob a regência do compositor. Não há nenhuma evidência de que ele o tenha tocado em outra ocasião. Por amizade ou por obrigação, Segovia estreou a obra e a pôs de lado. Segovia jamais aceitou o uso da amplificação e preferia recusar concertos em teatros inapropriados a essa regra. Ele exigia a redução do tamanho da orquestra e a alteração da posição dos músicos no palco para que a projeção do violão fosse favorecida. Villa-Lobos, ao contrário, era partidário do uso do microfone porque achava que a orquestra tinha de ter liberdade para produzir uma gama de sonoridade convincente. O ponto forte deste concerto é a economia formal, além, claro, do brilhantismo da escrita para o violão. O tema sincopado de 4 notas repetidas, seguidas por uma terça, é ouvido no início e usado como um lema em toda a obra, transformado de uma maneira bem inventiva. Esse intervalo de terça descendente é exaustivamente empregado, aliás, anunciando o tema cantabile, que é um dos mais bonitos do compositor e que é evidentemente aparentado ao tema infantil Marcha Soldado. O segundo movimento é uma das páginas mais sofisticadas de Villa-Lobos, em todos os sentidos. Apesar de sugerir um movimento de acompanhamento mais que um perfil melódico definido, ele é perfeitamente adequado ao violão e essa atmosfera vagamente impressionista e seresteira. A cadência, apesar de não fazer parte do conceito original, é um adendo extremamente bem planejado. Ele usa uma enorme gama de técnicas diferentes, ligados, escalas, harmônicos, arpejos, e cria uma transição perfeita entre o segundo e o terceiro movimentos. O terceiro movimento é o mais coeso, baseado em temas de surpreendente simplicidade, cujo principal interesse é a ambiguidade métrica. A meu ver, a obra tem alguns problemas, por exemplo, a finalização abrupta do primeiro e do último movimento. E, acima de tudo, a orquestração, que apesar de super evocativa, frequentemente opera na mesma tessitura do violão. E isso prejudica a nitidez, mesmo em apresentações amplificadas. Entretanto, não há obra, mais ou menos, que permaneça no repertório. E esta é uma das poucas obras brasileiras com lugar cativo no repertório internacional. Ou seja, essas deficiências são amplamente compensadas por momentos de grande brilhantismo e inspiração. nós ouviremos uma gravação rara ao vivo com o violonista Sérgio Abreu como solista. Ouvimos de Heitor Villa-Lobos o concerto para violão e orquestra de câmara, com os movimentos Allegro Preciso, Andantino e Andante, Cadenza, Allegro non troppo e Vivo. Ao violão, Sérgio Abreu, orquestra e regente não especificados nesta gravação. Aparentemente nem o próprio solista Sérgio Abreu lembra exatamente qual que é, provavelmente foi gravado na Austrália com uma orquestra de estudantes. Villa-Lobos foi um compositor particularmente excepcional em sua música de câmara. Em peças como o quarteto, o noneto, as baquianas números 1 e 6, os choros de câmara, ele inventa combinações únicas com um colorido peculiar e uma escrita instrumental insuperável. Como violonista que era, de se lastimar, portanto, que ele não tenha escrito mais música de câmara com violão, o que se deve parcialmente ao fato dos concertistas de sua época não serem adeptos dessa prática. A gloriosa exceção é o Sexteto Místico, datado de 1917, mas composto aparentemente só nos anos 50. Villa-Lobos tinha, aliás, o hábito de datar as obras no momento em que ele tinha a ideia, não quando estava terminada. Isso leva a algumas distorções cronológicas. Tudo o que resta de 1917 é a primeira página de uma composição totalmente diferente que tem, entretanto, a mesma instrumentação singular. Flauta, oboé, saxofone, violão, harpa e celesta. De um lado temos, então, nos sopros, o setor melódico. Do outro, o setor de ressonâncias e efeitos das cordas dedilhadas e da celesta, que tem uma produção de som similar. É uma obra escrita como um painel, onde os episódios se sucedem sem retornar, unidos por uma vaga afinidade de atmosfera devocional ou contrita. O efeito ao vivo é deslumbrante, é uma sonoridade realmente encantadora, e a obra só não é mais tocada porque não há nenhuma outra peça no repertório que adote uma instrumentação remotamente similar que lhe faça par. Thank you. Ouvimos de Villa-Lobos o Sexteto Místico, tocado por membros do Quinteto Villa-Lobos: Antônio Carrasqueira, flauta; Luiz Carlos Justi, oboé; Dilson Florencio, saxofone; Cristina Braga, harpa; Maria Tereza Madeira, celesta; e Turíbio Santos, ao violão. A única outra obra de Villa-Lobos a juntar o violão com o instrumento de sopros é a Distribuição de Flores para flauta e violão. Aparentemente foi uma obra composta para uma apresentação escolar, e de fato ela pode ser tocada até por iniciantes, porque o violão cria efeitos com as cordas soltas a maior parte do tempo. Ela tem um jeito meio grego, uma certa ascese no seu pentatonismo. Como em tudo de Villa-Lobos, apesar de sua extrema despretensão, ele consegue criar um clima inesquecível. De Heitor Villa-Lobos, Distribuição de Flores para flauta e violão. A flauta, Marcelo Barbosa, e ao violão, eu, Fábio Zanon, numa gravação ao vivo feita no Bolivar Hall em Londres. Pode parecer incrível, com um compositor tão recente documentado, que nunca deixou de ser tocado, que haja obras ainda inéditas a serem descobertas, mas com Villa-Lobos a gente pode esperar de tudo. nos arquivos de sua editora Max Eschig na França, ainda há obras adormecidas que o compositor provavelmente enviou para a publicação e que, esperando pela sua vez, acabaram indo para o fundo do baú. É o caso da recém-descoberta Valsa Choro. É uma peça com o mesmo título de um dos movimentos da suíte popular brasileira, que aparentemente deveria ter integrado a suíte. É bem possível que o autor ou editora tenha posto de lado por discrepar do estilo das outras peças e ela acabou esquecida. É uma peça totalmente despretensiosa, mas que traz a marca inconfundível do violonismo de Villa-Lobos. Uma coisa curiosa é que um dos temas desta peça lembra uma voz esquecida de Quincas Laranjeiras, que foi um conhecido professor de violão no Rio de Janeiro no início do século XX. Thank you. Villa-Lobos a recém-descoberta Valsa Choro, interpretada por Álvaro Henrique ao violão. Um outro setor que Villa-Lobos poderia ter explorado com muito mais empenho é o da canção com acompanhamento de violão, um gênero tão brasileiro. Entretanto, todas as obras que deixou neste gênero são transcrições do piano, com exceção da área das Baquenas número 5 para conjunto de violoncelos. É uma pena porque as poucas obras que ele deixou são, além de perfeitamente adequadas em caráter, extremamente bem realizadas do ponto de vista instrumental.

Ouvimos quatro canções de Heitor Villa-Lobos. A primeira, Modinha, que é a seresta número 5, cantada por Maria Lúcia Godoy, acompanhada por Sérgio Abreu ao violão. As outras são A Canção do Amor, canção do poeta do século XVIII, e Lundu da Marquesa de Santos, cantadas por Carol McDavid, acompanhada por Turíbio Santos. Bem, com esse terceiro programa nós terminamos o ciclo das obras completas originais de Villa-Lobos para e com violão. Esta é uma parcela de sua obra que tem obtido aceitação universal e efetivamente permanece no repertório internacional, contribuindo então para a perpetuação do nome de Villa-Lobos como um dos grandes compositores do século XX e possivelmente o maior compositor para violão do século XX. Nossos agradecimentos a Turíbio Santos, Sérgio Abreu e Ricardo Dias pelas gravações, uma delas raríssima, apresentadas neste programa. Se você quiser enviar seus comentários, por favor escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.